o medo em minha frente. Uma boiada passando, as águas sobem, começo logo a chorar. Bebo na mata estreia, meu corpo de paz. Com vontade de voltar, já foi para a puta. Thank you. Na madrugada, se liga. Faça o dia.